andrecedesmoral.com.br. O comando é dos paredões. Ela já entrou na nave pedindo pra voar. Vidro fumê pra não explanar. Playlist tá tocando, carro encostado. Já tem um bolado e o banco tá deitado. Se depender de mim, essa novinha vai tomar. Ela já tá pedindo pra eu botar. Ai, bota, vai. Ai, bota, vai. A novinha tá chapada, rebolando pro papai. Ai, bota, vai. Ai, bota, vai. A novinha tá chapada, rebolando. Tá chapada, rebolando pro papai. Ai, bota, vai. Ai, bota, vai. A boizinha tá chapada, rebolando pro papai. Chegou a boizinha, né, filho? E é o pelotão da brigadeira. Isso é apelido delas com dublê. Vai que vai, que vai, que vai. Vai que vai, que vai, que vai. E ela já entrou na nave pedindo pra voar. Respeito, capitão, rapaz. E é o pé.